palupe más oscuro. Ele cotó, es tu papá aguacero faqueza. Ele cotó, ele cotó lero. Ele cotó, o balupe más oscuro. Ele cotó, o balupe más oscuro. Ele cotó.